o tchá-tchá em Lisboa. Ficou fadista, passou na Madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas lá da Moirama e fez das suas nos becos da Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou o menor numa farra. Andou todo emproado pelos salões, depois fui ao mercado ver a Rosinha dos Limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser tchá tchá tchá. Andou todo emproado pelos salões, depois foi ao mercado ver a Rosinha dos Limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser tchá tchá tchá.